Escalador, bom dia, voo 9963, posição 8, sentindo a informação eco, autorização, galeão. Voo 9963, informação em eco, confere, autorizado galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voo Aleda, posição Irumi. Transponder 5512, controle 119.35. 360, autorizado, conforme rosa, depois 190 pela direita da EL, Lido e Lume. 5512, transponder 1935, controle. Fechamento correto, porta pronta na posição 08, com 1963. Fechamento, obrigado. Salvador, Gondila, Azul, Alpha, Display, Wing. Trans confirma o Azul para reboque, Alpha. Alpha, Display, Wing. Solicita reboque, parte 3, para o parte principal, posição 03. Alpha, Display, Whiskey. Está autorizado o início do reboque no pátio 3. Reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Alfa Tray Whisky reportará para ingresso no pátio principal. Solo Salvador, Alfa Tray Whisky, solicita ingresso, parte principal, até a posição 03. Alfa Tray Whisky, está autorizado, ingresso, parte principal, reporta término de rebote. Alfa Tray Whisky, reportará o término. Solo Gol 865, portão 04 para o pushback. Gente, Gol 865, aguarda na posição 04. Aguardando. Salvador, Oxanera. É 211? É 211? 26 pushback acionamento. Oxalene é 211. Autorizado posição 612. Reporta pronto para o táxi. Reporta na próxima táxi. Gol no 865. Coordena com a equipe de sol após o azul em reboque para a posição 03 à sua direita. Está autorizada na posição 04. Reporta para o táxi. A nossa esquerda, confirmando, após o reboque do azul para 03, puxa. Afirma, vai barquear à sua direita, na posição 03. Após a passagem do mesmo, a retaguarda, coordena com a equipe de solo e chama para o táxi. Positivo. na escuta? Na escuta, estou com 865. Tem quanto na Jaguar na 04? Temos aeronave já a término para táxi, na posição 06. Boa noite, 65, copiou? Copiado, vai esperar. Sim, já pode ser autorizado, boa noite, 65. Certo, aguardando. Para o táxi, o chalé da vida do mundo, talvez de tudo, 3 horas e 40 minutos. Autorizado o táxi, parte principal, Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto em 1-1-8-9-5, quem legal no 0-1-4, apenas confirmando Campinas alternadas. Afirmo Campinas no 0-1-4, ponto espera, chama a torre, parte integrada. Bom dia. Salvador, Bruno 963, posição 8, que vai retornar. Bruno 963, autorizado, chama táxi. Chama táxi, Bruno 963. Solo 1865. Boa noite, 65, prossiga. Nós vamos acoplar o King novamente. Surgiu aqui um transporte de órgão de última hora e a gente vai levar um recipiente. E vamos pedir uma nova autorização em mais uns 2 minutinhos. Gente, boa noite, 65, chama para a nova autorização de push, apenas confirmando, vai transportar órgãos vitais. Afirmativo, se puder coordenar com o centro aí, uma pro direto, seria bom. Gente. Tá. Puxa, né, RPA 2-1, não pode esperar pronto, por favor. Chame a 2-1, a linha decola cabeceiro no 0, vento pelo 60 graus, dia 2-1, chame a 2-1. A linha decola, né, 2-1. 963, João 3 em rebordo, 3:40, até na Campina. 0 táxi, contorno grande bate, após índio, ponto esfera da pista no 0, chama torre, quando pronto, em 1:18.95. QNH 1:05, bom voo, gol no 963. Tive táxi na Índia, 295, 1:05, 1:06. Gol 8.65 agora para o pushback no 04. Aguarda só um minuto, gol 865, que já será autorizado. Estamos com algo para transporte, só lembrando aí. O 865 está condicionado. Após a passagem do Boeing 737, que passará a cauda, está autorizado o push, coordena com a equipe de solo. Chama para táxi. Após a passagem do 737, puxa o 865. O 865, conforme solicitado, já foi coordenado. Vamos utilizar com o centro. Obrigado. Lênia 21, decola a 1135, controle 11935. 1935, opa. Controle em Salvador, bom dia, Chanel 6219. Lênia 2111, no contato de rolar na decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da ELSA. 360 via saída da ELSA, 6219. Mesma rota, mesmo nível, se eu tiver aguardar mais 3 minutos para decolar. Haveria possibilidade aí de coordenar a sessão 400 para o gol no 963? Temos possibilidade aí de performance. Gente, vou coordenar por 4 minutos. Com 173 a bordo, 3:12, até na palma para o táxi. Boa noite, 865, livre táxi à direita, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre. Quando pronto, em 1:18.95, quem negar 1:05, bom voo. 1:95 no ponto de espera, quem negar 1:05. bom dia, bom 865. 865, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém. Ano 963, decola aos 39, só confirmando como copiou a reautorização do nível? Afirmo, estou cotejado inclusive, 400, graças. Passando agora a 1000 pés. Estimativo com controle 11935, bom voo. Boa paz, muito obrigado. Dando apenas mais 30 segundos para decolar. Mandando. 65 livre decolagem, cabeceira 10, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado iniciando o 865. A 211, chame Recife, ano 25, decima 1. 1865, decola os 42, controle 11935. 11935, boa papo. Bruno 865, igualmente contato a lado, decolagem sobre nível de voo 360, o peixe da saída árvore, está confirmando os transportes de órgãos vitais? Afirmativo, para transplante. A gente passa no 2000, pés está autorizado com a direita na prova de Alefa. 2000 pés, prova de Alefa, gol, curvando agora, gol no 865. Bono 865, autorizado, vão na proa de Malba. Proa de Malba, Bono 865. Uno 963, chame centro do Recife, Uno 25, decimal 1. 258, 963. Uno 865, controle? 865, prossiga. Uno Recife, Uno 26, decimal 0, bom voo. 1260, uma feliz Páscoa a toda a equipe. Thank you. Abraço, moção. Salve Salvador, bom dia Elton, Mike, ninguém, Mike. Mike, X-Ray Mike, prossiga. Bom dia senhor, autorização de remota aqui da remota 14 até a ponte número 6 do quadro principal. Mike, X-Ray Mike, está autorizado o início do reboque, chama para o terra. Ok, chamarei para o terra. dia azul, 5003, centro da Fox, Fox. Azul 5003, Foxtrot confere, autorizado Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola a partir da pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da EL, após voo a Leda, transição motiva Mike Oscar, Tango, Victor Alfa, transponde 5543, controle 119, decimal 25. Sente autorizado Guarulhos, nível 340. Decola 2-0, curva direita da EL, Leda, Batman, código 5543, controle em 119, decimal 35, azul 5003. 5003, cotejamento correto, porta pronta, acionar a posição 03. Espera a posição na 5003. São Salvador, Eltan, Mike, FTI, Mike. Mike, FTI, Mike, confirma a terra? Positivo, senhor. Serve do reboque aqui na ponte de segurança. Onde? Obrigado, obrigado, ponte. Boa passo aí pra você. Paulo Salvador, bom dia. 3125, nação, autorização. Galeão 360. Signor 9, formação Foxtrot. 3125 Foxtrot confere, autorizando Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola a partir da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, pós voo Lida, posição Irume, India Romeo Uniform Mike India. Transponde 5541 no controle 119, decimal 35. Ok, ciente, aprovado, Galeão conforme, nível 360 aprovado, decola da 190 com curva direita, saída da EL, transição Leda, após Irume, transponde 5541 e o controle 119-35, TAN 3125. TAN 3125, coteja novamente somente a saída, da EL, Leda, Irume, posição Irume. Sim, ativo, senhor, da EL, Leda, Irume, TAN 3125. Procedimento correto, porta pronto no 09, TAN 3125. Ciente, obrigado. Paulo Salvador, é o Golf X-Ray Romeo? Golf X-Ray Romeo, prossiga. É o Golf X-Ray Romeo na posição Lima do pátio 3 para reboque para a posição 4 do pátio 1. Gente, apenas confirmando, pátio 3 para a posição 04 do pátio 1. Isso, pátio 3, na posição 1, Lima. Na posição 4 do pátio 1, posição 4 do pátio 1. Seja o Golf X-Ray Romeo, está autorizado o início do reboque? Reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Ok, no reboque reportará para ingressar no pátio 1. Golf X-Ray Romeo mantendo esse ponto. Romeu, Hotel Juliette Serra. Está autorizado Manati, 1 no meu pé. Rota conforme roda do plano de voo. Decola da pista no 7, corredor Axé. Transponder 5553, controle em 1-1-9 desse 135. Apenas novamente o transponder 0132 aciona. O Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Planejamento correto, confirma o PV no Pátio 4, Hotel Juliette Serra. Gente, 08, chama a torre para acionamento em 1-1-8, decimal 95, bom voo, Papai Romeu, Hotel Juliette Serra. Comandou o TAN 3, 1, 2, 5, pushback, acionamento, Finger 9. Romeu Hotel Juliette Serra, Torre Salvador. 2, 5. Comandou o TAN 3, 1, 2, 5, pushback, acionamento, Finger 9. 3125, autorizado, push no 09, reporta ataque. E é ok, tem semana ataque, obrigado. Azul 5003, está na posição 03, pushback para Manaus. Azul 5003, agora no 03 temos a aeronave a término de push para táxi. Sente, aguardando 5003. Mais um minuto. O táxi, contorno grande pátio, índio, ponto de espera da pista, no zero, chama torre, 1-1-8-95, que negando 095. Ok, copiado, contornar o pátio, seu ponto de espera na Índia, 3-3-8-95, obrigado, 3-1-2-5. Azul 5003, escuta-me. Azul 5003. Coordena com a equipe de sola pela passagem do Airbus 320. Passar a retaguarda, está autorizado o push no 03, chama para táxi. Gente, após o Airbus, está autorizado o push back no momento, chamará para táxi. 003. Salvador, bom dia, TAM 3125, pronto, esperando 1-0, pronto a decolagem. TAM 3125, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-60 graus, 0-6 nós. Gente, livre alinhar e decolar, dá 1-0, TAM 3125. Hotel Juliette Sierra, autorizado táxi, reporte alinhado e pronto, pista no 7.